foi tão triste ver você partir naquele dia. Você se foi e nos deixou pra viver um mundo melhor. Mas uma estrela ilumina o coração da gente. Só em saber que você está de que estará. Para sempre.